É, DJ Oreia, bem que se avisou, bem que se avisou, não ia dar em nada. Se liga aí. Ave Maria, tinha que ser de Oreia. Eu tô diferente, pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola, para de achar que tu é foda, que eu vou voltar a qualquer hora. Se eu tô diferente, pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola, para de achar que tu é foda, que eu vou voltar a qualquer hora. Eu sei que a saudade vai me destruir por dentro, mas eu já tô decidido. Eu tô metendo o pé, eu tô partindo, saindo fora desse amor falido. Nada contra a maré, tava destruindo comigo. Me fiz desentendido, conselhos e avisos de amigo. Só eu que não queria dar ouvido. Enxerguei o outro lado do espelho, me vi de nariz vermelho. Não reconhece, não importa o que eu faço, escorreu a lágrima do palhaço. Enxerguei o outro lado do espelho, me vi de nariz vermelho. Não reconhece, não importa o que eu faço, escorreu a lágrima do palhaço. Se eu tô diferente, pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola, para de achar que tu é foda, que eu vou voltar a qualquer hora. Se eu tô diferente, pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, eu te falei. Abaixa tua bola, para de achar que tu é foda, que eu vou voltar a qualquer hora. Ave Maria, tinha que ser de Oreia.